A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao compartilhar sobre o livro de Gênesis, hoje no capítulo 32, um capítulo importantíssimo para toda a Bíblia, porque nesse capítulo nós vemos pela primeira vez o surgimento do nome Israel. Jacó tem o seu nome trocado por Israel, e Israel vai dar origem a uma grande nação que marca todo o Antigo Testamento, marca o Novo Testamento, e é uma nação que está presente hoje, como estará presente ao longo da história até a volta de Jesus. Portanto, estamos falando de um tema rigorosamente importante, absolutamente riquíssimo, quando estamos falando da gênese do nome Israel. O capítulo 32, ele trabalha com o encontro de Jacó e Esaú. Jacó e o seu encontro com Esaú. E a luta de Jacó com Deus. Então, nós temos esses dois elementos importantes. Nós usaremos a mesma metodologia. Vou dar algumas informações históricas para vocês e teológicas do rodapé da Bíblia BKJA, e depois vou fazer uma conclusão a partir do meu livro Houve Luz, que é um comentário sobre o livro de Gênesis, um comentário devocional mais para discipulado. Vamos caminhar. O capítulo 32 revela a primeira oração de Jacó registrada desde sua partida de Betel e pode ser compreendida como um modelo. Primeiro, reconhecer que vem de Deus toda a iniciativa das manifestações da graça divina, especialmente em momentos críticos. Foi assim com os pais de Jacó, tem sido assim com ele, e isso fortalece sua fé de que será assim por toda a sua vida e descendência. Segundo, reconhecer que não há qualquer mérito pessoal, mas que unicamente Deus, mediante sua graça e misericórdia, é a fonte inesgotável de todo bem e do dom perfeito. Terceiro, reconhecer nossa condição de necessitados do cuidado, da direção, da proteção do Senhor. Quarto, reconhecer que sem fé é impossível agradar a Deus e seguir crente nas promessas do Senhor, como vemos em Hebreus capítulo 11, verso 6. Em segundo lugar, irmãos, a solidão aqui de Jacó, mas serve para todos nós, exacerba nossos temores, aumenta nossos temores. E Jacó pode ter pensado que o homem que viera contra si poderia ser um espia de Esaú. Entretanto, no decorrer da luta travada, Jacó veio a entender que aquela figura humana não era um simples mortal, pois se tratava do próprio Deus, em forma de anjo, como você pode verificar também em Oséias capítulo 12, verso 3 e 4. Como Jacó mesmo veio reconhecer no versículo 30, Deus lutou, Yeh Avek, em hebraico, com Jacó, Yah Akov, às margens do Jaboque, Yabok. Certamente Moisés foi iluminado por Deus para construir esse jogo de palavras em hebraico a fim de imortalizar poeticamente o significado mais profundo desta mensagem bíblica de Gênesis. Durante toda a sua vida, Jacó lutou para prevalecer. Primeiramente com Esaú, depois com Labão. Agora, prestes a entrar novamente em Canaã, foi-lhe revelado que teria que enfrentar a Deus. O anjo poderia facilmente vencer Jacó. A manifestação de Deus, através, de um anjo, poderia facilmente vencer Jacó. Mas transparece no contexto original que Deus desejava que Jacó se lhe rendesse de modo espontâneo e completo, corpo e espírito. Com um só golpe, o Senhor o privara de qualquer capacidade de resistir. Ou seja, não poderia mais se esconder, enganar ou fugir. Assim, Deus age também conosco. O Senhor nos levará a cada um dos seus escolhidos, dos seus filhos, daqueles que aceitaram a Jesus. Aqui grifo meu, dos crentes, dos cristãos, dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. O Senhor levará a cada um dos seus discípulos submissos à sua pessoa. Isso, no entanto, ele realiza somente depois de levar-nos aos extremos de nossas resistências humanas e necessidades físicas, intelectuais e emocionais. Por causa da típica arrogância humana, oferecemos a Deus nossa descrença e resistência constante, assim como a incapacidade de reconhecermos sua boa e permanente mão paternal, procurando chamar a nossa atenção para o bom caminho e nos disciplinando. Todavia, em alguns de nós, ele precisa tocar a fim de reduzir-nos à impotência total, ou pelo menos ao reconhecimento de nossas limitações e dependência do Pai, e assim revelar-nos a sua infinita e maravilhosa graça, como podemos verificar na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10. Um terceiro aspecto desse capítulo é que nada nem ninguém vence a Deus. Irmão, irmã, nada nem ninguém pode vencer a Deus. Jacó não suplantou o Senhor. Deus é que se deu a Jacó a graça de vencer a si mesmo. Deus é que permitiu que Jacó o vencesse na luta. Mesmo em meio às circunstâncias de sua vida atribulada, mesmo em meio a todas as circunstâncias que contrariavam a sua vontade, esse era o momento de um encontro com Deus e por isso Deus se deixa vencer. Deus é que deu a Jacó a graça de vencer a si mesmo e as circunstâncias de sua vida com o Espírito de Deus. Jacó notou que estava lutando com Deus e agarrou, suplicando que não o abandonasse. Mas cumprisse a promessa feita da outra vez, que ficou para trás e sozinho em Betel, no capítulo 28, no verso 10 a 22. A persistência da fé de Jacó não demorou a ser recompensada. Você percebe no versículo 29. Jacó reconhece que a verdadeira e plena bênção só pode vir de Deus. Por isso, de agora em diante, o seu nome, ou seja, sua identidade de caráter, deixaria de ser Jacó, que significa o suplantador, o enganador, em hebraico, e passaria a ser Israel, que significa vencedor com Deus, ou aquele que luta na companhia de Deus. Deus mais tarde confirma o novo nome de Jacó para Israel. Para sempre, aleluia. Você perceberá no capítulo 35, no versículo 10, se o Senhor permitir, nós veremos em breve. A revelação do nome de alguém, queridos, era, especialmente na antiguidade mesopotâmica, um passo muito adiantado num relacionamento interpessoal, no sentido de se firmar uma amizade sólida, íntima, e de estabelecer-se uma aliança própria, uma aliança mútua com a pessoa. Conhecer o nome e, portanto, o seu significado proporcionava, num certo sentido, um controle sobre a própria pessoa. Apocalipse 2, 17. Jacó sabia que o nome de Deus era Elohim, o Deus de seu pai Isaque e Abraão. E não Elohim no sentido de plural, deuses, como Labão, o seu tio, entendia. E outros também poderiam sugerir ou acreditar. Todavia, a revelação do principal nome do Senhor viria com o caminhar com Deus, em fidelidade. Você vê em Juízes, capítulo 13, versículo 17 e 18. Com o tempo e com a intimidade da caminhada com Deus, nada demonstra mais e melhor o caráter de alguém do que caminharmos com essa pessoa durante um tempo. Contudo, Jacó recebeu um privilégio que poucos tiveram: ver da face de Deus, ver a face do Senhor. Capítulo 16, verso 13, Juízes 6, verso 22 e 23. Juízes 13, 22, vários textos, pois também era crença geral na época que só se podia enxergar as costas do Senhor, só se poderia ver o Senhor pelas costas, de costas, porque a glória dele era tão imensa que, uma vez que alguém o visse face a face, seria fulminado. Outro texto para você conferir isso é Êxodo 33, 23. Só se poderiam enxergar os pés do Senhor. Êxodo 24, verso 10. A silhueta ou a forma, Números capítulo 12, verso 8. Então, todos esses elementos são simbólicos, irmãos. O versículo 32 fala de uma proibição alimentar mencionada exclusivamente nesse texto e refere-se ao músculo ciático. Jacó manteria no próprio corpo, que foi tocado por Deus. Jacó viu o Senhor face a face, lutou com ele, mas, por outro lado, também o Senhor deixou uma marca em Jacó, na sua musculatura, no seu corpo. Jacó manteria no seu próprio corpo e Israel, na prática alimentar, a posteriori, um memorial perpétuo desse encontro, face a face com Deus. Lembrando que Peni, El, em hebraico, significa Peniel, face de Deus, face de Deus. E Beit, El, significa Betel, casa de Deus, casa de Deus. Capítulo 28, no verso 19. Essas informações são importantes para nós ampliarmos a nossa compreensão do texto. O fato é que Deus se revelou a Jacó e trocou o seu nome para Israel, e não trocou só o seu nome, trocou a sua história, todo o seu caráter. Não mais seria agora o Jacó enganador, mas agora o Jacó da linhagem patriarcal mesmo. Não por tomar posse indevidamente, mas por experiência com Deus, assim como Abraão, assim como Isaque. Ninguém vence a Deus, mas Deus é como um pai com um filho. Quando um pai está com um filho brincando de corrida, em algumas vezes ele vence o filho para mostrar, para ensinar a correr, a não se machucar, a perder. Mas em algumas vezes ele se deixa vencer pelo filho. Muitas vezes o pai se deixa vencer pelo filho para que o filho ganhe autoestima, motivação, coragem. Então, Deus se deixou vencer por Jacó. E isso tudo aconteceu depois de um momento de grande solidão no grande contexto já relatado de volta para casa, quando Jacó, agora vai se chamar Israel, está voltando para casa. E é muito importante que nós guardemos essas recomendações que estão explícitas na oração de Jacó. Primeiro, repito, reconhecer que vem de Deus toda a iniciativa nas manifestações da sua graça divina. Segundo, reconhecer que não há qualquer mérito nosso, não há qualquer mérito pessoal, mas o mérito é do Senhor, mediante a sua graça e misericórdia, que Ele é fonte inesgotável de todo dom perfeito. Terceiro, reconhecer nossa condição de necessitado do cuidado de Deus, da direção de Deus, da proteção do Senhor. Quarto, reconhecer que sem fé é impossível agradar a Deus, como você pode conferir bem no livro de Romanos, no livro de Hebreus, em alguns profetas do Antigo Testamento também. Mas nós não vamos trabalhar com esse tema agora. Para concluir, eu deixo com vocês uma breve reflexão, então, sobre esse capítulo, irmãos. Peniel, o lugar do encontro com Deus. Capítulo 32, a minha proposição é essa. Peniel, o lugar de encontro com Deus. Esse capítulo começa com a aparição de anjos. Jacó os viu, entendeu que era uma manifestação de Deus, uma teofania, e chamou o lugar de Manaim, ou seja, acampamento de Deus. Jacó havia encontrado com os anjos enquanto ia para a casa de Labão, 20 anos antes. E nisso percebeu a proteção do Senhor que o acompanhou durante esses 20 anos, desde que recebeu do seu pai Isaque a bênção da primogenitura que ele usou de meios ilícitos para se apropriar, mas recebeu. Depois da primeira aparição dos anjos, no lugar que Jacó chamou de Manaim, enviou seus servos à sua frente para apaziguarem o seu irmão com presentes, porque ele tinha enganado o seu irmão. Por um lado, seu irmão foi displicente com a bênção do Senhor da primogenitura e negociou por um prato de lentilha, talvez até achando que, talvez, a Bíblia não diz, estou só conjecturando, talvez até considerando que ele estivesse enganando a Jacó e que essa bênção depois não pudesse ser transferida, que o irmão não fosse se apropriar da bênção. Bom, ele agiu de modo irresponsável e negociou a bênção e vendeu para o seu irmão. Por outro lado, o pai não concordaria com isso. Só a mãe concordou com essa trama, mas o pai não concordaria com essa negociata, e aí Jacó teve que usar de artimanhas para enganar o seu pai, que já estava com uma idade bastante avançada, e a sua mãe participou desse ato ilícito. O fato é que depois da primeira aparição dos anjos no lugar que Jacó chamou de Manaim, ele enviou os servos à sua frente para apaziguar o seu irmão com presentes, porque muitos anos haviam passado e ele estava com medo de que o seu irmão agora viesse se vingar daquilo que ele lhe tomou. Os servos foram e trouxeram uma notícia que não foi muito alvissareira. Eles trouxeram a notícia que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Mais uma vez, um momento de grande tribulação para Jacó aparece na Bíblia e aparece simbolizado pelo número 4 e pelos seus múltiplos, descrito através do número 4, do numeral 4 e dos seus múltiplos, 4, 40, 400. Isso significa, já para o hebreu, imediatamente, perigo, deserto, problema, tribulação, luta, desafio. Só dizer isso já é suficiente, porque para os hebreus, no hebraico, cada letra tem um correspondente numérico, e cada palavra tem uma significação, cada numeral tem uma significação também em sentido. O numeral ganha um caráter semântico, ganha uma linguagem própria, ganha uma simbologia própria, ganha um significado próprio. Para eles isso já era normal. Então, quando os servos voltaram e trouxeram a informação de que 400 homens vinham com Esaú, Jacó certamente se aterrorizou. Nesse caso, 400 homens significavam um momento de bastante perigo para Jacó. Jacó então orou ao Senhor, pedindo livramento das mãos de Esaú. Ele passou a noite inteira em Manaim. Mais uma vez ordenou que seus servos fossem adiante e entregassem os presentes a Esaú. Para aplacar sua ira, ele falou, ordenou para que seus servos fossem e entregassem presentes a Esaú. Jacó estava confiante na fidelidade de Deus, que o acompanhara durante 20 anos para com aqueles que têm aliança com ele. Ele estava confiante de que, assim como nos 20 anos que Deus o acompanhara, Deus iria acompanhar novamente, porque ele estava aliançado com Deus. Ainda não plenamente nesse momento, mas estava aliançado com Deus. Jacó mandou muitos presentes ao seu irmão, como um sinal de amizade e também como uma forma de honra, como que dizendo que Esaú era superior a ele. Por isso, a grandiosidade de um presente de 550 animais, que também tem uma outra simbologia ligada ao número 5 e seus múltiplos, mas eu trabalho isso com vocês outro dia, permitindo o Senhor, por causa do tempo. Jacó sabia que havia pecado contra o seu irmão e estava tentando aplacar a sua ira. Naquela mesma noite, fez toda a sua família atravessar o Val de Jaboque, ou Vale de Jaboque para nós, e ficou sozinho para um momento crucial em sua vida. Embora a cruz estivesse longe, ele ficou num momento muito importante e crucial em sua vida. Já tomo a liberdade de usar o vocábulo extemporaneamente. Jacó lutou contra um misterioso homem que lhe apareceu. Eles lutaram toda a noite, até ao amanhecer. Esse homem é uma manifestação de Deus. Como disse, é uma teofania. Diz o texto que o Senhor, em forma de homem, não podia com a força de Jacó. Então lhe deslocou a junta da coxa. Vou traduzir para você. Deus se deixou vencer por Jacó. Não é que ele não podia com a força. Deus se fez mais frágil que Jacó, como um pai se faz mais frágil que o seu pequeno filho, ao brincar com ele, para que o filho tenha a satisfação de vencê-lo em um futebol ou em alguma outra atividade lúdica. Ele se deixou vencer por Jacó e deslocou a junta da coxa de Jacó. E esse deslocar da junta da coxa era para deixar uma marca, para Jacó nunca esquecer, e o povo de Israel, toda a descendência de Israel, jamais esqueceu esse encontro com Deus. E até hoje, Eles se privam de comer algumas partes dos animais que preparam para se alimentar, em memória desse momento do encontro com Deus. É claro que Deus se manifestou como um homem um pouco mais fraco que Jacó para se deixar vencer. Aliás, esse é o nosso Senhor, amados irmãos e irmãs. Aquele que se deixa vencer pelas nossas orações, para nos abençoar. Ele se deixa vencer pelas nossas orações para nos abençoar. Eu vou repetir para ver se você entende de vez. Ele se deixa vencer pela tua oração para te abençoar. Ele poderia ficar na posição dele. Ele poderia não ser vencido ou não ser convencido pela sua oração, mas ele se deixa vencer pela sua oração para te abençoar. Porque Deus é assim, porque Deus é amor. Contudo, assim como fez com Jacó, Deus se deixa vencer para nos abençoar, mas faz questão de retirar das nossas vidas o maior perigo, que são a arrogância, a soberba e o engano, que fazem o homem pensar que pode permanecer em pé e sem a ajuda de Deus, ou até vencer a Deus. Eu posso viver sem Deus. Quantos que a gente anuncia o evangelho e a pessoa diz não, não, não, e não vem, e não se entrega a Deus. Eu posso viver muito bem sem Deus. E ela vai vivendo, até o dia em que ela entrará num desespero profundo, porque se abrirá um vazio absolutamente gigantesco no seu ser, no seu coração. E quando ela clamar por ajuda, ela não encontrará a presença do Deus que ela menosprezou. Ah, mas eu não menosprezei, só não quis andar junto. Meu querido, ninguém engana Deus com falácia. Ninguém engana Deus com jogo de palavras. Ou você quer a Deus, ou você não quer a Deus. Ou você luta com Deus, ou você não luta com Deus. E se você lutar, é para ser transformado. E Deus vai aceitar a luta para te abençoar, para se deixar vencer pela tua vida, para poder te abençoar, transformar você na imagem, na semelhança de Jesus e te abençoar. Nesse caso, abençoar Jacó significava também tirar dele a presunção. Ele sempre conseguiu as coisas no, na base do rolo. Tem gente que é roleiro, né? Ele sempre conseguiu na base do rolo, na base do engano. O Senhor precisava tirar dele essa presunção, essa arrogância. E nesse caso, ele tirou de Jacó essa presunção de que poderia conseguir sucesso com as suas tramóias. Jacó estava para encontrar o irmão e não poderia agir assim como agiu quando era moço, pensando que enganar o irmão ou aplacar a sua ira com alguns presentes, ou com muitos presentes. Ah, vou aplacar a ira dele com muitos presentes. Assim como ele fez no passado, com um prato de lentilha. Eu enganei meu irmão com um prato de lentilhas, agora eu vou mandar muitos presentes para aplacar sua ira. Ou seja, sempre tentando um artifício. E lembre da palavra artificial, vem disso. Sempre tentando um artifício, um meio obscuro para tentar alcançar os seus objetivos. Deus perguntou: como te chamas? E ele respondeu: Jacó, ou seja, enganador. Então o Senhor trocou o seu nome, dizendo para ele que a partir daquele momento o nome dele não seria mais Jacó, enganador, usurpador, mas o nome dele seria Israel. Israel. pois ele estava maduro agora e pronto para fazer conhecido por séculos e séculos o nome do Senhor. E aqui é a gênese do nome Israel, e benditos são os que abençoarem Israel. E ai daqueles que o amaldiçoarem, porque também serão amaldiçoados. Eu vou repetir para você, ver se você entende. Benditos os que abençoarem Israel, e ai, malditos serão os que o amaldiçoarem. Esse nome, Israel, que começa com uma etnia, depois ganha uma que alcança toda a humanidade, por isso tome muito cuidado ao falar de Israel. Israel é santíssimo, ainda que o povo de Israel todo ainda não tenha se rendido, ou ao longo da história não tenha reconhecido Jesus como Messias, a aliança de Deus com Israel é uma aliança santíssima. Coisa santíssima é. E você não deve jamais brincar com isso, jamais. Jamais brincar com esse nome, porque esse nome é caro demais para Deus. É precioso demais para você poder entender. Israel agora estava pronto, estava maduro para fazer conhecido por séculos e séculos o nome do Senhor. Deus quis encerrar a luta. Ah, vamos encerrar a luta, assim como o pai com o seu filho. Mas Jacó, agora Israel, disse: não, não, não vou te soltar, não, não vamos parar, não. Só paro depois de receber a bênção. O homem só estava disposto a parar depois de receber a bênção da troca do nome, da troca do caráter, da troca de tudo, de um encontro real e transformador. E isso aconteceu. Agora abençoado, Israel perguntou pelo nome do homem que nada lhe respondeu. Isso porque o nome identifica alguém. Se identifica, logo delimita. Eu vou repetir. Isso porque o nome identifica. Quando você diz o nome de uma coisa, isso identifica essa coisa. Ou uma pessoa. Quando identifica A, significa que A não é B, delimita. Se eu digo que é A, eu estou imediatamente dizendo que não é B, logo eu delimito que seja A. E eu digo que não é B. E Deus não pode ser identificado ou delimitado, porque o Senhor é o que é. E não pode ser delimitado por nenhuma designação. Deus abençoou a Jacó e a luta terminou. Só para não ficar dúvida com relação ao nome, quando a gente fala Adonai, significa Senhor. Yahvé, Javé, irmãos, eu estou dizendo no sentido mais amplo. Quando nós falamos de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, quando nós falamos de Jeová Jirê, né? Javé Jirê, ou seja, Deus proverá, nós estamos, na verdade, nominando um dos títulos possíveis para os seus atributos, mas nada pode identificar plenamente ao Senhor Criador do céu e da terra. Ele é o que é, ele é o que sempre foi, ele é o que sempre será, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os títulos que nós damos são para tentar enxergar um pouco dos atributos de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que provê e assim por diante. Deus abençoou a Jacó, que agora passou a se chamar Israel, e a luta terminou. Nossa luta termina, irmãos e irmãs, quando vemos Deus face a face. Se você já viu Deus face a face, a sua luta terminou. Se você não viu, então é hora de lutar. Somos transformados em pessoas que confiam na força do Senhor. E sabemos que é Ele quem se deixa vencer para nos abençoar. Deus está prontinho, Deus está pronto agora para se deixar vencer por você, para te abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer propor para você uma corridinha como um pai e um filho, e Ele quer que você chegue na frente, Ele quer que você o agarre, Ele quer que você o vença, para que você se transforme na plenitude do que Ele planejou para você. O maior desejo de Deus é se deixar vencer por nós. Eu repito, o maior desejo de Deus é se deixar vencer por nós. Ele quer se deixar vencer para nos abençoar e nos dar a vida plena, e nos dar salvação, e nos dar santificação, e nos dar justificação, e nos dá enchimento do Espírito Santo, e nos dá eternidade. Quando isso acontece, nosso nome de fato é trocado como resposta. Nossa vida se transforma em Peniel. Se você já passou por um Peniel, um encontro com Deus, você está me entendendo. Eu já tive um encontro real com Deus. E a minha vida foi alterada. Eu não sei nem explicar como aconteceu, mas eu sei que a minha vida foi alterada e agora eu sou um seguidor de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou agora um seguidor do Espírito Santo. Se você não passou por um encontro com Deus, você não passou pelo Peniel, hoje é o dia. Hoje é o dia. Não pode passar de hoje. Hoje eu te convido a vir fazer parte dessa nação chamada Israel. Abandone o espírito do engano. Abandone as tramóias. Abandone a fuga da presença de Deus e diga agora: Senhor, eu sei que Tu és Deus, Tu és o Criador, e até agora eu estou escondido de Ti, me enganando e tentando enganar os outros também, às vezes até dentro da igreja. Mas chega de tanta enganação, chega de tanto rolo, chega de tanta falsidade. Eu preciso de um encontro com o Senhor. Eu vou te agarrar agora. Eu agarro as tuas vestes agora. E agarrando o Senhor agora, eu te suplico, troca o meu nome, troca a minha vida, troca meu caráter, para que eu seja imitador de Deus como filho amado. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. É isso que a palavra diz. Aceito a Jesus como Senhor, aquele que vai dirigir, e Salvador da minha vida, para honra e para glória do nome do Senhor e para minha transformação para sempre. Eu te aceito e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.